Ô, Cristiano, você é um menino do... coisa impressionante, hein? Por que você é assim, cara? Quem é, Cristiano? Onde você viu isso? Tem um mínimo de senso, de educação. Ninguém tá falando que é desse ou daquele. Você pode ver que eu nem participei deste grupo de... Agora, eu admiro você ficar com essa conversa tola aí. O que você tá ganhando com isso, rapaz? Toma atento, homem. Corta essa barba aí e vai carpir um lote. Você quer carpir um lote? Vai carpir um lote, cara. Vai carpir um lote. Seja produtivo, rapaz. Seja homem, cara. Onde você viu isso? Você quer irritar os outros? Vai procurar Deus na sua vida. Não procura Bolsonaro, não procura Haddad, não procura ninguém. Procura você. Quando você se encontrar, você vai achar, sabe o quê? Motivo para você encontrar Deus. Atenção, redes retransmissoras do grupo Benzina no Meião, ao toque de 5 momentos constrangedores na voz do Orlandinho. 5. O dia que eu nasci, cara. 4. O dia que eu fui obrigado a cantar uma canção que eu fiz num festival de música na sexta série. O dia mais constrangedor da minha vida. 3. Semana passada no terreiro, aprendi a tocar. 2. Tupá, pega essa aí pra tu, vai. Porra, posso contar um, Tupá, teu? Deixa eu pensar aqui rapidão, 2 segundos. Não tenho momentos constrangedores? Não, mentira, eu tenho vários. Só não lembro agora por causa da pressão. Agora, pronto. O momento mais constrangedor é esse. Está no ar o seu Piscina do Leão, o podcast mais esperado de sexta-feira. Com ninguém mais. Nossa, cara, eu tô olhando pro meu gráfico aqui, ele ficou quadradinho de tanto que eu tô gritando. Com as presenças dos ilustres, eu aqui, Cristiano Machado, o seu âncora, atrás do microfone laranja. Lá do outro lado, o homem, o mítico, ninguém mais, ninguém menos que ele, Rolando Calheiros. E aí, meu querido Barba, cara, quanto tempo que a gente não grava, hein? Cara, tava com pouco saudade. Tempo, na verdade, uma semana. É, uma semana. Dá nem pra sentir saudade? Ah, dá um pouco, vai, só um pouquinho. Ah, sei lá. Cara, sei lá, eu tô meio de saco cheio já. Depois de tudo que a gente viveu, cara, você agora vem com esses papos e eu tô com um saco cheio? É, mas já caiu na normalidade a relação, né, cara? É aquilo, né, cara? No começo tudo é lindo, agora já tá aquela coisa meio... Aquela coisa meio papai e mamãe, assim, no escuro. Ah, né, cara, sei lá, você já não me surpreende mais. É isso aí que acontece. E no outro lado está ela, mais esperada, a mais esperada de todas. Não há um dia aí que não haja no meu tweet a pergunta: a Tupá começa a gravar quando? Lá vem o Marcos, descendo o morro da Vassovelina. E é tudo curitibano que é te tudo pergunta. Colono, né? Tudo colono. Tupá Guerra! Olá, amiguinhos! Ai, enfim! Isso, bem meigo, singelo, pra começar. Enfim, os deuses da internet permitiram que eu voltasse a ter conexão em casa. Teoricamente, não vamos azarar muito, mas assim, essa internet de agora é um pouco mais constante, então as chuvas não devem atrapalhar tanto. Uhum. E também em breve acaba a chuva em Brasília, né? Então tá tudo certo. Se tudo der certo, em breve vai acabar a chuva no mundo. Eu ia falar exatamente isso, Barba. Eu ia falar exatamente essa frase. É sério, cara? Pode? Sério? Deixa eu te fazer esperando uma pergunta. Uma única alma pode habitar 2 corpos? 3 agora? Exatamente. Barba, que magia é essa? Nós somos a prova de que a reencarnação pode acontecer em vida. Porra, meu irmão. E depois você fala que a gente não tem um lance, né, cara? Ah. Nesse momento a gente recupera, tá ligado? Aquele casal que quando tá separado... Ah... Tô muito aí, mas quando se encontra o fogo da paixão, porra, bate olho no olho, cara, não tem o que fazer, né, cara? Olho no olho, pele na pele. É sempre... Deixa acontecer naturalmente. Essa vai pro final, vocês sabem, né? Estamos aqui hoje na estreia da menina mais linda da podosfera de todos os tempos e de todo o mundo. Ninguém mais, ninguém menos que a maravilhosa diva podcastal Tupá Guerra, que agora integra o corpo do Benzina no Meião. Esse podcast que você se pergunta aí, por que se chama Benzina no Meião? É uma pergunta muito, muito relevante. E a Tupá, como ela tá chegando hoje, as pessoas não sabem, mas pra entrar no Benzina no Meião é concurso público. Então, Tupá, primeira pergunta. Por que que o nome é Benzina no Meião? Por que que o nome é Benzina no Meião? Então, tem uma explicação muito simples, assim, né, de por que que vocês resolveram colocar esse nome no programa. Uhum. O que que acontece? Vocês queriam que o programa tivesse, assim, uma vibe meio... uma vibe mais de... não tão mainstream, usando várias palavras em inglês aqui pra poder, né, valorizar, fingir que... Anglicismos, né? Parecer coaching, né? Tá exatamente. Coaching quântico de abobrinha. É de reprogramação de DNA. Exato. Mas então vocês estavam procurando assim um nome que representasse ao mesmo tempo essa coisa meio zoeira que o programa ia trazer e ao mesmo tempo também tivesse essa questão de não se comportar junto com a ordem social comum e questionar o que, que tem essa ordem social comum. E vocês queriam uma coisa que representasse também um tipo de entorpecente, porque precisa ser um entorpecente, porque afinal o programa é uma loucura, e uma coisa que tivesse um apelo popular, né, que não fosse um entorpecente das elites caríssimo. Então, por isso, acabou sendo escolhido Benzina no Meião. Orlando. Estou correta? Anota. Não, quando sair a minha biografia, vai ser essa história que vai estar lá. Não, cara, a partir de agora, essa é a verdade. A partir essa de agora, é verdade. Essa é a verdade. Tupá Guerra, eu quero aqui, em nome de toda a equipe do Benzina no Meião, dar muito boas-vindas a você. Você já esteve presente aqui num especial, né, do Mês das Mulheres, mas agora obrigada. Você integrando aqui o corpo, né, de frente aqui do Benzina no Meião, eu digo com toda certeza, também em nome do Orlando, que você vai abrilhantar gigantemente esse programa, trazendo consigo muito mais sabedoria, trazendo consigo muito mais entorpecentes, não, porque... Porque ninguém aqui usa drogas. Mas eu acho que é isso. Tô vendo a responsabilidade aí. Ninguém usa drogas aqui? Vocês não, eu sou evangélico. Nem drogas legais? Açúcar branco vale como droga? Dependendo da sua concepção, sim. Então fechou, que eu uso... A droga mais pesada que eu uso hoje em dia é café. Cara, eu vou falar um bagulho pra vocês. Eu passei 5 dias sem tomar nem nada de açúcar branco. No quinto dia, eu estava o Satanás. Eu estava, Satanás! Sabe? Eu estava o gadareno. Sabe Jesus, quando chega no gadareno, ele tá pelado, mordendo todo mundo, se cortando. Era eu. Daí a Letícia, na hora que eu cheguei, eu apontei no portão, ela tacou um bis em mim. Eu comi o bis com papel e tudo, cara. Já cheguei mais tranquilo. Sério, o bagulho é foda, irmão. Eu vou dizer pra você, pare com açúcar antes que ele te mate. Eu não uso açúcar, né? Eu como tudo amargo. Uhum. Só que o meu problema é café. Se eu fico sem café, cara, pô, esses dias aí eu fiquei de preceito, né? Por conta do fim da quaresma, né? Lá no terreiro e tudo mais, que, pra quem não sabe, agora a Sexta-feira Santa, né? Na verdade, ela marca o ano novo do terreiro, né? Da Umbanda, enfim. Do Candomblé também. E aí, cara, tive que ficar uns dias, por conta do preceito de Oxalá, tive que ficar uns dias sem comer, sem tomar café, entre outras coisas, sem comer carne e tal. Bicho, no primeiro dia, eu era capaz de matar um ser humano por motivo de bom dia, saca? Tipo, sim. Assim, eu me dei um bom dia, eu falei que vou te matar, filho da puta. Tava na onda do gadareno. Porra, cara, porque é isso, cara. E as pessoas, sério, eu não brinco com isso, não. Quando eu tive que fazer uma operação ano passado e eu fiquei um mês sem poder tomar café, cara, eu tinha dores de cabeça, assim, de ter vontade de morrer durante o dia. Eu chegava a passar café pra ficar sentindo o cheiro. Rapaz. Não tô brincando, nossa, sobre isso, não. Não, esse é o meu grau de... Chama vício, né? Sim, eu sou muito viciado. Eu tenho plena consciência de que eu tenho dependência química e psicológica de café. E você, Tupá, qual que é o teu vício? O meu vício... Não pode falar online, mentira. Chocolate pensei não, que você ia falar açúcar. Pensei que você ia falar, meu único vício é amar demais. Uma coisa assim. Não, é açúcar em geral, é um bom junto, é um vício então, que eu tenho. Junto. Tá aqui, chá, eu tomo muito chá também. Ah, sai fora, mano. Tem que cafeína no chá. Caraca, que vida chata. Eu, Esses são os que pode falar. Eu gosto de chá e crack, sabe? Às vezes eu tomo um chá e uma pedra. Pra dar aquela compensada. Começa a me coçar, começa a tomar um chazinho de hortelãzinho. Exato. Tremendo, tá ligado? Tremendo. Vou passar um chazinho de maçã, caralho, porra. Vou tomar canela nessa porra, irmão, sério. Vambora. Mas o... Não, inclusive, quando eu tava fazendo doutorado, eu tinha uma caneca de mais de 750 ml. Caralho, chama balde. Bom. Em algumas culturas chamam essa caneca de balde. Vamos dar seguimentos aqui, senão a gente vai entrar num buraco sem fim sobre chá. Só uma coisa sobre a cafeína antes. Vocês já viram um canal de YouTube que tem, que é holandês, e são tipo umas pessoas provando vários entorpecentes e falando chapocando, sobre isso? Chapocando. Sim, tô ligado. Pode crer. Então, seja, pra mim o mais sinistro é o da cafeína, que eles provam, que eles tomam cafeína. Não vi esse, vou ver, cara. Tá, recomendo, viu? É sinistro. Tem um pouco mas vou ficar assustado porque eu sou realmente. Não tô brincando. Você provavelmente vai reconhecer boa parte dos sintomas. Porque eles tomam assim, cafeína pura, né? Assim, eles tomam uma dose de cafeína, assim. Um shot de cafeína. Isso. Eu sempre falo isso abertamente, assim, eu já fui um usuário heavy de vários tipos de entorpecente, né? Hoje em dia é aquela cervejinha, olha lá. Mas o... Cara, assim, de fato, eu nunca tive nada com... Isso, sei lá, foi proteção divina, mas nunca tive nada com nenhum tipo de entorpecente. Agora, a cafeína foi uma coisa que me fudeu e me fode, de fato. Ao ponto de que, quando eu planejo... Assim, eu viajo muito, né? Assim, eu faço longas viagens pela Amazônia e tal. A gente não tá falando de drogas nesse caso, né? Hã? Não, a gente não tá falando de drogas, né? Eu viajo muito, não é de drogas. Não estamos. Mas, tipo assim, quando eu faço... Gente, eu já fiz viagem de 5 dias de barco, saca? Então, o... Cara, quando eu faço esse tipo de trampo, eu fico ansioso na antecedência. Hoje em dia, não. Hoje, nesse momento, eu já tô um pouco melhor que isso. Né? Ainda tem esses efeitos de ficar com humor fudido quando eu tô sem tomar café. Mas teve uma época que eu tava no auge do meu vício de café, na época do doutorado, então, quando eu tava escrevendo a tese. Cara, assim, quando eu ia fazer essas viagens, eu já ficava nervoso de antemão, pensando, cara, como é que eu vou tomar café no barco? Caraca, cara, tipo, é sério mesmo, não tô brincando sobre isso, não. Isso foi diminuindo. Cara, eu cheguei ao auge, assim, eu acordo... Faço uma jarra de café inteira pra mim, só pra mim. Tomo sozinha, antes de fazer qualquer coisa, assim, de comer. Aí, como, tá tudo bem. Aí, à tarde, eu faço outra jarra de café. Hoje em dia, eu reduzi isso pra metade de uma jarra diária. Mas ainda assim é muito café, cara. Uhum. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Viemos aqui hoje, bom, a estreia da Tupá. Vamos aquele no Drops, onde a gente faz a musiquinha, notícia. Como agora vai ter a Tupá, mais uma pessoa vai aumentar, né? Então a gente vai fazer um rodízio ainda um pouco mais extenso. Você já pensou como que vai ser o rodízio? O que que você prefere? Tupá, o que que você acha? Você pergunta pra mim, eu pergunto pra você, você pergunta pro Orlando. Como que vai ser isso? O que que vocês pensam sobre isso? Eu acho que a gente podia começar naquele esqueminha do Orlando pergunta pra ti, você pergunta pra mim, eu pergunto pra ele, e fecha o ciclo. Você quer ser a última? Não. É. Peraí que eu sou de humanas. Eu também. É troca restrita, é uma troca geral com o Júlio Levi-Strauss. Eu vou doar uma pergunta pra você na esperança que na geração seguinte eu receba uma pergunta. Isso. Vocês estão aprendendo, teoria de parentesco, amiguinhos, nesse momento. Vai lá. Então, tá. Olha bom. Que maravilha. Então... Quando você menos espera, a antropologia te ataca. Exatamente. Isso. É tipo a Inquisição Espanhola. Exatamente. Mas não vai ter aquela vinhetinha, Bárbaro? Comentário de notícia. Agora tem que ter a Tupá junto, né? Porque eu quero a voz da Tupá junto. Então eu vou contar até 3. No 3 a gente fala freneticamente comentário de notícias 2 vezes, beleza? 1, 2, 3. Comentário de notícias. E fala, caraca, que não usa droga, né, cara? Caraca, que ridículo, cara. Muito bem. Começa, Orlando, começa então. Então, eu vou manter o clima, né, nessa... Assim, porque tem uma questão pra mim que é fundamental. O ano passado, eu e um aluno meu orientando de mestrado, a gente entrou numa de escrever um quadrinho. A gente já falou sobre isso, um quadrinho que nunca sai, né? Com o Carlos Cerco. Eu tô escrevendo um quadrinho também há uns 2 anos já. É isso, esses projetos que a gente nunca consegue tirar do papel. Mas uma das questões que ferrou a gente nesse quadrinho, que era uma versão distópica do Rio de Janeiro, né? Que nós iríamos fazer. O Cauã, que é o meu aluno, ele tem um livro muito bom chamado O 21, né? 021, que se passa num futuro próximo, era tipo 5 anos no futuro, e o Rio de Janeiro como é que vai estar e tal. E uma das questões que fez com que a gente tivesse que remodelar o nosso quadrinho foi que a realidade do Brasil meio que transformou o quadrinho, que seria de uma distopia, em meio que bobo, saca? Tipo assim, porque a coisa chegou num nível assim no Brasil. A distopia do quadrinho é melhor do que a realidade, né? Exato, é que nem aquele filme do Robocop do Padilha, tá ligado? Que a Detroit do Robocop do Padilha era melhor que a Detroit normal, tá ligado? Tipo... É sério, é ridículo aquela Detroit. Só um brasileiro mesmo pra fazer um filme sobre a distopia americana ser daquele jeito, né? E aí o... Mas assim, e uma das questões que, assim, todo dia afrontam... Assim, o que aconteceu? Pra mim, 2018, 2019, eles representam o que seria o limite da ciência política. Né? A ciência política, todas aquelas teorias da ciência política, muitas delas, se provaram completamente inúteis. Né? Você vê esse tipo de coisa muito presente hoje em dia em vários comentaristas políticos que ficam se perdendo, tentando elaborar, alcançar algum tipo de razão obscura por detrás dos agentes políticos atuais. Quando, na verdade, com perdão da expressão, acho que a única coisa que seria que é capaz de definir a política brasileira nesse momento é dedo no cu e gritaria. Sim. Entendeu? Porque a coisa tá num nível de loucura. As pessoas ficam falando, não, porque essa briga do Bolsonaro com o Mourão, porque deve ter isso aqui lá envolvido. Não, cara. O que tá em jogo ali é o ego dessas pessoas infantilizadas, ao ponto de, sim, são pessoas infantilizadas, com ego absurdo, né, que não conseguem compreender. E aí, olha pra um anarquista tá falando isso, é complicado. Não consegue compreender os deveres e funções de seus cargos, né? São pessoas, assim, sem o mínimo de responsabilidade, que entendem a sua posição, a posição que eles ocupam, apenas como um estágio de poder, né? Sim. Assim, pra exercer uma questão pessoal. Assim, é muito interessante você parar pra pensar nesses personagens. Diversos deles dariam ditadores, figuras totalitárias, tal como, enfim, os clichês, o ditador personalista, né? Que gere o Estado como um negócio familiar. Exato. O Brasil foi assolado assim, nos últimos 2-3 anos por esse tipo de figura, né? Que substitui o político profissional de anterior, que é o PMDB, talvez seja a coisa mais clássica disso. Mas por que, que eu tô falando disso? É, porque hoje saiu uma notícia que até pra mim, que sou uma pessoa pessimista, e o pessimista tem sempre a vantagem de nunca sair desapontado com nada, né? Tipo, saiu uma notícia que me deixou surpreso. Porque isso que é uma coisa que a gente já imaginava que o governo do Bolsonaro seria essa tragédia, né? Mas ninguém conseguiu imaginar que seria a tragédia tão retumbante. Que a notícia é a seguinte, saiu na revista Época. Carlos veta acesso de Jair Bolsonaro ao Twitter. Carluxo veta o papi. Ele está retaliando o pai após discussão no domingo. Eu vou ler essa notícia toda, me desculpe. Merece. Carlos Bolsonaro não está mais passando para o pai. Jair Bolsonaro, a senha de acesso do presidente ao Twitter dele. Meu Bolsonaro. Meu Deus do céu. É muito bom, é tudo. Precisa tudo comentar tonto. Alguma coisa? Precisa. Não. É por isso que, há 3 dias, Bolsonaro não consegue postar nada. O último Twitter que Jair Bolsonaro publicou foi no domingo sobre a Páscoa. Aí tá assim, uma caverna dizendo, ele vive. Carlos está fazendo isso em retaliação ao pai por causa da discussão que os dois tiveram no domingo. Foi Carlos que postou no perfil do pai no YouTube um vídeo de Olavo de Carvalho atacando o vice Hamilton Mourão. Carlos foi para o clube de tiro que frequenta em Florianópolis, mas hoje já compareceu à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para trabalhar. Ele ficou esses dias, né, tipo, lá no... Ele ficou passou o fim de semana lá dentro desse clube de tiro, tá ligado? Uhum. Isso também isso é um detalhe fundamental. O cara foi se isolar no retiro espiritual, né, da direita. No clube de tiro, né? O clima da família Bolsonaro neste momento é péssimo. Ninguém consegue contato com Carlos. E o presidente já cancelou um café da manhã que teria amanhã com jornalistas. Não tem clima, disse um interlocutor bem próximo a Jair Bolsonaro. Eu gostaria, Barba, que você comentasse essa música... ao som, né, de uma... Essa notícia, como, né? Como aumentasse essa música ao som dessa notícia? É, porque só isso. Ao som de uma música que eu tenho um particular apreço por essa canção. Que, se eu não me engano, ela estava na trilha sonora do filme Dick Tracy. Um filme horroroso. Vocês lembram desse filme Dick Tracy? Porra, pra caralho, cinema, fui assistindo no cinema. Cara, eu também, pior que eu também. Com a Madonna, né? Pode crer, pode crer. Então, e a trilha sonora é da Madonna, né? Uhum. E o nome dessa música, eu acho essa música tão bonitinha, sério mesmo, bonitinha no sentido, não tô reduzindo, infantilizando ela, eu gosto do, tem aquelas músicas que você escuta e te deixam leve, né, são músicas que tem uma espécie de alegria subterrânea, né, enfim, e o nome dessa música é Cry Baby. Eu gostaria que você comentasse essa música ao som de Madonna. Vai lá. Peraí. Quantos minutos? A música tem 4 minutos e 3 segundos. Cara, enquanto você falava aí, eu tava recordando de um dos momentos mais vexatórios da República Brasileira. E pense, um dos momentos mais vexatórios da República Brasileira é um campeonato muito disputado, que não foram poucos. É verdade. Poucas pessoas sabem, mas tem aquele carro que o presidente, quando ele vai tomar posse, né, é um Rolls Royce. Um carro que, se não me engano, foi o Brasil ganhou do governo da Inglaterra, se não me engano, né? E um dos momentos mais vexatórios foi a posse do atual presidente doravante chamado Fascino, era por mim, o Jair Messias Bolsonaro, com o Carluxo no Bebê Conforto, cara. Cara, essa foi demais. Cara, é verdade. Tipo assim, a partir dali você já deu o tom do que significaria o governo Saramandaia que está sendo instituído no Brasil. Assim, eu não estou aqui para defender governo. Eu não estou aqui, eu tô no mesmo momento Luiz Carlos Alborguete. Eu não estou aqui, eu tô até com a canetinha na mão. Eu não estou aqui para defender o governo. Eu não estou aqui, eu estou aqui para defender, cara, a imagem do Brasil no mundo quando passa um cara, o presidente da República, que, porra, né, simboliza o cargo máximo, com toda a esperança. Eu lembro, né, quando no dia da eleição, a gente inclusive cancelou o culto, né, porque foi um luto muito grande pra todo mundo lá na igreja. A gente falou, não, chega, não vai ter culto hoje, vamos pra casa. E assim, e daí beleza. Daí você vê o Carluxo lá no dia 1º de janeiro, no Bebê Conforto do Rolls Royce. E assim, as pessoas podem não saber, mas ele é vereador no Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas não parece. Né? Exato, não parece. Cara, quando que um vereador vai bater boca com o vice-presidente da República? Porque o professor dele, né, o Olavo de Carvalho, falou do coisa dele, falou, não, então... E assim, não sei se vocês sabem, né, algumas pessoas podem não saber, mas não tem como mandar embora o vice-presidente, né? Não tem como, simplesmente, o presidente não pode falar, não cansei, ele não é um ministro, né? E assim, eu quero dizer pra vocês, semana que vem, a segunda temporada de quem votou no presidente, vota no vice também. Porque, mano, eu tô esperando, assim, eu não sei o que falar, porque assim, é foda demais. Quando a gente começou o ano com esse cara na presidência, um dos comentários mais assustadores aqui da nossa casa foi: a gente é branco e classe média, a gente vai ser os menos afetados, essa que é real. Só que, cara, como que as pessoas conseguem, me permitam essa pergunta retórica, como que as pessoas conseguem pura e simplesmente achar normal o que está acontecendo? O vereador de uma cidade, beleza, é uma das cidades mais importantes, se não for a cidade mais importante do Brasil, batendo boca. Discordo, mas vai lá. Ah, batendo boca com o vice-presidente e tomando a senha do Twitter do presidente. Cara, o que está acontecendo no Brasil? Isso que eu estou falando aqui é um pedido de socorro para as autoridades internacionais. Alguém vem aqui e faz alguma coisa. Eu não sei o que está acontecendo, brother. Eu simplesmente não consigo entender como que um adulto vereador se comporta como uma criança de 10 anos. E não é só ele. Os outros irmãos dele também têm os mesmos comportamentos. E pasmem, o pai dele também. Como que a gente elegeu um bando de garotos de 12 anos? Pessoas que ficam olhando pra... Sabe? E assim, eu não vou entrar nem no mérito, falar, ah, mas porra, mas são conservadores ou não. Eles não têm mínima condição, sabe, de administrar, sei lá, cara, o condomínio aqui de casa, que tem 4 casas, tá ligado? E os caras estão à frente do maior país da América Latina. Rola agora aquele tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Rola aí aquela beleza. Vinheta, né? Sobe aí. Acabou de sair agora no Twitter. Ele postou enquanto você falava. Break news. Breaking news. 5 minutos. Tem 5 minutos que o Bolsonaro botou assim. Botou exatamente essa notícia. Botou fake news. Aí embaixo ele escreveu: jamais vi uma perseguição tão infantil e sem sentido por parte de, aspas, veículos de informação, fecha aspas, a uma pessoa constantemente mostrando este e outros exemplos banais. A frase é muito ruim. Ainda... assim, defendo a sagrada liberdade de imprensa e de expressão, sempre acreditando no bom senso dos cidadãos. Fecha a citação do Bolsonaro. Caraca, cara. Olha, esse é o nível, né? Esse é o nível. Esse é o nível. Mandando, esse é o nível. Sabe, a presidência da República Brasileira, ela está no nível, não sou de mandar indiretas diferente de certas pessoas. Isso. Tá ligado? É isso, cara. É, bem isso. Eu tô escandalizado, mano, com isso tudo que tá acontecendo. Enfim. Bom, agora é a minha pergunta, a minha notícia, aliás, e a minha música, né? É, antes de mais nada, eu canto... antes era música ou antes era notícia? Eu nunca lembro dessa porra. Você pode escolher, né? Você pode escolher. Então tá, a notícia que eu vou escolher, que eu vou propor pra menina Tupá... antes de mais nada, eu queria dizer, algumas pessoas falam assim, ah, não fica chamando as pessoas de menina, me perdoem, mas é um vício de linguagem meu aqui dos curitibanos, tá? Não quero diminuir ninguém, pelo amor de Deus. Mas é um vício de linguagem que eu tenho tentado corrigir meu também. Eu costumo dizer, tipo, ah, não sei quem, meninas, eu falo, então, não, mulheres. É, né? Então, não é, adulto, não é exatamente um enfim. Bom. Mas diga, senhor. Você sabe que eu pratico um esporte, né? Talvez você não saiba, mas eu pratico um esporte. Sabe qual esporte que é, Tupá? Ah, o boxe? Exatamente, será? É o melhor esporte. Será que eu já sei? Alguém perguntou qual esporte, eu disse, ora, o melhor esporte é a nobre arte. A esgrima a nobre arte. Com as mãos. Um esporte que ele é amplamente divulgado pelo mundo inteiro, é um esporte completo. Eu faço votos que todos pratiquem as artes marciais, em especial o boxe. Mas por que eu digo isso? Porque a notícia que eu tenho pra dizer, ela tá relacionada com esse esporte. No dia 22 de abril de 2019, um boxeador que usava o calção com o muro do Trump é derrotado por quem? Por um mexicano. O corner, pasmem, não é apenas ser derrotado. O corner do Rod Salka foi obrigado a jogar a toalha no round da luta pro Francisco Vargas não matar o americano na porrada. Vamos deitá-lo na base do soco. Vem tranquilo, vem macio. Não é afobado, não. E não vem afobado. Tio, assim, as pessoas que não acompanham as artes marciais sabem que jogar a toalha é uma decisão muito dramática pra um treinador. Porque, tipo assim, se o atleta diz que ainda aguenta, o treinador, ele tem essa possibilidade de falar, não, para que senão ele vai morrer. E assim, é uma decisão muito dramática você chegar e falar, cara, eu não quero, não, cancela, para. Eu não quero que o meu... Eu não quero que ele se machuque. Eu quero que ele continue em pé. A ironia, às vezes, é implacável, sabe, Tupá? O boxeador Rod Salka tentou provocar o seu rival mexicano Francisco Vargas. E assim, eu vou falar um negócio pra você. Se você tem consciência, não entre no ringue com o mexicano. Nem com o mexicano, nem com o cubano. A luta realizada na Califórnia na última quarta-feira, dia 12, né? Eu falei dia 22, mas falei errado. Mas não rolou. Salka utilizou o calção simulando o muro com a inscrição American First, que significa, pasme, primeiros Estados Unidos, ou primeira América, né? que era o lema da campanha dele, Donald Trump, à presidência dos Estados Unidos em 2016. A principal promessa de Trump na campanha foi o quê? Construir um muro que separasse os Estados Unidos do México para que não viessem os traficantes, estupradores e assassinos do México para lá. Bom, esse, o Salka, né, apoiador claramente... Diz o Trump. Segundo Trump. Foi ironia. O Salka, que é apoiador desse senhor, né, o bilionário, ele apanhou até quase perder o controle do xixi e do cocô, como diziam os amigos aqui da vila. Essa é a notícia que eu quero que você comente. E qual é a música, Tupá? Bom, já que falávamos de fronteira, de Estados Unidos, né? Talvez se a Júlia Matos estivesse aqui, ela poderia dar uma aula pra gente sobre esse tema, né? Com certeza. E uma música que fala muito disso. Uma música que toca muito isso. Grupo Redenção, a música Fronteiras. Eu cruzei fronteiras só por causa de você. E agora passa e finge não me ver. O que será que aconteceu contigo? Fronteiras. Ela tem 4 minutos e 6 segundos. 4 minutos. E eu vou colocar... Você vai contar aí? E valendo. É interessante, né, essa notícia, porque a gente vê ali toda a questão do cara, não, vou fazer uma provocação e tal. E claro, no esporte você tem, especialmente... esporte de luta, enfim, esse esporte, você tem essa questão da provocação, um pouco do teatro da provocação, né? Então, se a gente pensar nesse nível, até faria algum sentido, não, sentido. Tal, faz um, né, vou provocar e tal, até no, eu acabo assistindo mais UFC do que outra coisa, né? Tem toda aquela palhaçada que todo mundo gosta também, né? Da hora que vai se pesar e um faz cara feia pro outro, enfim. É a famosa cara de hominho. Né? Faz essas coisas. Não teve, acho que tem um que deu um beijo no outro, que é genial. Pra mim, a melhor resposta. Teve um que fez pedra, papel e tesoura, tá ligado? O cara fez o punho, ele botou papel e ganhou. Aí, poxa, ganhei. Ganhou, obviamente ganhou. Olha só que maravilha. Pois é. Então, você tem toda essa questão da própria luta, que é interessante, é legal, claro, fazer e tal. Só que. Fora isso, a ironia do cara colocar o short de muro e ser exatamente nocauteado por isso, e como, né, como o Barba obviamente falou, não foi um simples nocaute. Ele não foi simplesmente tomou um soco e caiu e apagou. Não. Ele teve que ser parado. Isso. Ele teve que ser parado no sentido. O treinador teve que lembrá-lo. No caso, acho que ele nem tinha consciência. Não tinha mais. Quem já, não tinha quem mais já condições apanhou de assim, ser sabe? Lembrado de coisa nenhuma, né? Porque em algum momento, quando você tá no meio da porrada, você não consegue mais saber o que tá acontecendo. O treinador teve então que salvá-lo e resgatá-lo do mexicano. E eu adoro ver, enfim. Acredito que os ouvintes do Benzina não vão achar tão terrível, mas esse tipo de ironia do mundo e do, sei lá, ironia do destino, como se diz na expressão, né? Esse tipo de ironia é muito agradável de assistir. Claro que tem toda a questão, e daí a gente entra mais na questão política mesmo, tem a questão de que todos os lados políticos, especialmente em tempos como os nossos, a gente é muito gostoso e agradável ver quando o seu lado, quando a ironia está justamente apoiando o seu lado, né? Então quando você vê um mexicano derrubando um cara apoiador do Trump com coisa de muro e tal, eu fiquei pensando assim, cadê as charges desse cara quebrando o muro no soco, né? Porque eu acho que essas charges não estão na minha mesa e eu não sei por que isso está acontecendo, porque afinal, foi um momento épico, né? Você tem a questão toda da... A questão de como que isso vai ser visualizado, né? Já perdi a palavra, mas enfim. A questão de como isso... A simbologia desse momento, né? Como que você pode aproveitar esse momento de uma forma simbólica, justamente para meio que mostrar que, olha, por mais que esteja acontecendo isso, vou dar aqui uma visão super, hiper, ultra... de esperança e etc, mas assim, você pode pensar, pô, por mais que cheguem, pode chegar um monte de gente de direita muito doida, achando que vai construir muro e que esse é o, né, achando que vai ser preconceituoso, etc, só que, opa, desculpe, só que o preconceito, né, velho, o preconceito, a realidade ri na cara do seu preconceito nessas horas, eu acho que foi isso, foi a realidade rindo na cara do preconceito dele, e imagino que teve um gostinho muito mais especial para os mexicanos essa vitória. claro que você vai ter mexicanos que vão apoiar a construção do muro, e isso é uma outra questão, né? Que, enfim, a gente não, nem todo mundo pode ser esperto na vida, né? É, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Mas, assim, é muito legal a questão simbólica. Eu acho que o simbólico, quando a gente pensa, então, já conectando um pouco com a notícia anterior, né? Quando a gente pensa no simbólico do atual presidente do Brasil, o que eu sempre tentava explicar para as pessoas, que o que me incomodava muito, quer dizer, muitas coisas me incomodam muito. Acabou! Acabou. Pô, tinha todo um outro raciocínio. Não, pode continuar, pode continuar. Todo um outro raciocínio. Deixa eu terminar de linkar as notícias. Mas é justamente essa questão do simbólico, né? Que o que me. Uma das coisas que eu acho muito terríveis com a eleição do Coisa aqui, do Mijair, é justamente esse problema do simbólico, como que ele representa ele autoriza um excesso maior de violência, ele autoriza um tipo de comportamento que eu julgava que eu não teria mais que conviver, e isso eu acho muito assustador, e é a mesma coisa, então por isso que eu acho que tem um gosto até um pouco mais doce ver esse nocaute do mexicano. Sim. Barba, sobe aí de novo. Eita, que hoje tá. O Carlos Bolsonaro acabou de twittar: dou gargalhadas quando algum ser tenta induzir que busque impeachment impeachment em letras garrafais de quem quer que seja. Exclamação. Informar e mostrar a verdade de posicionamentos inadequados em letras garrafais e anteriores em letras garrafais a qualquer crítica por mim revelada virou motivo para distorções e fake news. Palavra acima jamais citada por mim. Fecha. Deixa você. Ele está, como disse um amigo meu, o Teco Logo Existo, Carlos Bolsonaro está no seu momento Britney Spears, raspando cabeça e destruindo o carro, tá ligado? Tá tendo uma meltdown. Quero essa montagem na minha mesa até o dia que esse programa for pro ar. Tá no total momento Britney Spears. Nossa, eu queria também essa montagem. Cadê? Eu vou tentar nisso, hein? Tipo, vou tentar nisso, hein? Vou tentar essa parada aí. Vamos lá. Já temos a capa do programa. Ai, ai, genial, genial. Eu tô adorando esse plantão, assim. Algum dia a gente podia fazer um plantão, acompanhar um plantão de notícias. Pois é. Vai lá, vai lá, vai lá. Agora é tudo, pá. Pra mim. Então, agora é minha vez. Eu estava aqui pensando, né, olhando várias notícias bizarras, e eu escolhi uma por causa, infelizmente, ela tá em inglês, mas eu vou traduzir rapidinho, mas eu escolhi por causa do, no fim das contas, a chamada da notícia, a manchete é melhor do que a notícia em si, mas eu acho que vale a pena. Então a notícia é o seguinte: gorila ninja escapa por entre a cerca elétrica e se torna uma lenda entre os símios. E daí a subnotícia entre os símios. Não, entre os símios. Entre os símios. Entre os símios. Não é entre os primatas, né? Não, é entre os símios. Não tem como parar esse grande símio. Caraca. E daí eu vou ler a notícia bem rapidinho. Então diz assim: um gorila muito esperto descobriu como... Um gorila esperto. Um gorila muito esperto faz aprontando altas confusões. Aprontando mil e umas. Hoje, na sessão da tarde, você vai ver gorila ninja. Loucademia de ninjas gorila. Conjunto com os ninjas surfistas, tá ligado? Vai. É isso aí. Lembrando que a tradução tá sendo feita no momento por mim mesma, né? Então... Você tem talento gorila... pra isso, vai lá. Vamos lá. Um gorila muito esperto conseguiu descobrir como escalar por uma cerca elétrica no zoológico de Burger, na Holanda, sem tomar um choque. Assim que ele chegou do outro lado, o jovem gorila casualmente bateu no vidro que separa a área dos gorilas da área dos turistas, como se estivesse dizendo... oi para os visitantes do outro lado. Depois de andar por um tempo na área que tinha sido previamente uma zona proibida, o gorila usou suas habilidades ninjas para pra deslizar de volta para o outro lado da cerca da mesma forma que ele tinha chegado, sem tomar nenhum choque. Caralho. É isso. Tirou onda, né? O mundo tirou onda. Tirou onda. E aparentemente virou uma lenda entre os símios, né? Mas vai lá. Um gorila muito louco. E daí pra você, como pra acompanhar essa música, como a gente tá falando de otimismo, né? Você falou, você comentou de otimismo, de pessimismo, etc. Eu escolhi uma música que é de uma banda que eu gosto muito, é uma banda portuguesa, chamada Anakin. E a música chama-se exatamente Otimista, ou melhor, Optimista, porque afinal está em português de Portugal. Isso vai, isso vai, isso vai, isso vai acabar muito, muito mal. É que eu sou tão bom pessimista, que é um desperdício do talento natural. E a música tem 3 minutos e 8 segundos. E um gorila muito louco comentando. Valendo! Cara, eu nem sei o que falar sobre isso, né? Mas assim, eu vou tentar analisar a narrativa sobre a notícia, né? Que é impressionante porque... que é tão genial quanto a notícia. É, assim, esse gorila, eu não vou cair aqui naquele lugar fácil que é criticar o zoológico, né? Assim, que é uma crítica muito rasa. Os zoológicos são instituições muito mais complexas do que geralmente se pressupõe, né? Tem toda uma crítica... O zoológico de Burger, né? Que eu achei genial o nome do lugar. É não, de Alemanha, é isso? Na Holanda. Ah, então, assim, porque tem toda uma questão de preservação de espécies, enfim, tem todo um trabalho científico que são feitos em zoológicos, que as pessoas tendem a ignorar nessas críticas, mas ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que os zoológicos só se tornam necessários como uma medida paliativa ao próprio crescimento colonial, né? Assim, a própria máquina de destruição que as sociedades euro-americanas instauram sobre o mundo, né? Tipo, toda a maneira como os fluxos, né? Primeiro do mercantilismo, depois do capitalismo, se espalham pelo mundo e aí se torna necessário, porque só se espalha modificando a natureza, né? Então você se torna necessário você criar tipo uma medida paliativa, olha, a gente tá. Mas é interessante como é que isso funciona, porque tem uma coisa que um filósofo chamado Agamben fala, que ele fala sobre os museus. Que o museu é um lugar, é um repositório daquilo de coisas com as quais nós somos incapazes de produzir experiência, né? Produzir vida. A gente já falou isso até no programa com a Stephanie, né? De que como, por exemplo, o último representante de uma tribo indígena nos Estados Unidos, ele acaba literalmente virando uma peça de museu vivo, né? Enfim, porque justamente o museu é aquilo que não tem um futuro, aquilo com o qual você não pode compor, né? E é interessante você pensar como os zoológicos costumam ser esse tipo de coisa, né? Assim, que é justamente a sociedade que mais destrói o ambiente, né? É a sociedade que tem no ecocídio uma das suas especialidades, ela produz, ela sente a necessidade de produzir um espaço de preservação, mas não é um tipo de preservação qualquer, né? É uma preservação intestina, onde aquilo que é preservado também é exibido, né? Como entretenimento. Então, assim, os zoológicos, eles próprios, acabam num nível muito superficial se tornando esses lugares da não experiência, onde o público geral, ou seja, onde os arautos desse movimento de destruição vão ali para ter uma certa experiência, uma experiência não experiência da natureza, né? Olha só, eu vi um elefante, olha só, eu vi um gorila, né? E é o que chama a atenção nessa notícia, por isso que eu acho que essa notícia ela tem uma espécie de quase uma pulsão psicológica, né, de libertação dessa não experiência, que é justamente por um ato de rebeldia, né, você humaniza aquele animal. Acabou! E a partir dali você cria uma narrativa divertida, né, que entretém de outra forma o ouvinte, né? Então, assim, eu acho que até a maneira como essa notícia é composta, ela é um sintoma desse lugar de não experiência, né, que são os zoológicos. É isso. Ótima análise, Alan. Eu pensei que você ia pro outro lado, cara. Eu pensei que você ia falar de outras paradas. Pô, você só me surpreende. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. O que vocês acharam? Valeu a pena? O que tu achou, Topar? Eu achei ótimo, gostei. Eu acho que essa notícia eu precisava trazer ela, porque eu fui olhando várias notícias bizarras e a hora que eu vi a forma que a notícia estava escrita, eu falei, cara, essa notícia merece ser repassada pro mundo. Mas ela é quase tão boa. Disso. Só uma coisa, ela é... essa notícia, ela também tem um... Só fazer um último adendo, né? Ela também tem uma questão de orientalismo aí, né? De uma apropriação do... A ideia do... A maneira como o Ocidente lê e utiliza a ideia do ninja, né, cara? Que não tem... Puta que pariu! Então, zero relação... Eu pensei que era por aí que você ia, cara. Mas enfim, porque isso tá ali na zona de... Tava ali na zona, né? Eu pensei em entrar por aí... Caso necessário, né? Como essa notícia invoca até... São dois imaginários, né? Ela cria uma zona de encontro entre esse imaginário que nós temos sobre os animais como seres meramente reativos, né? Como maquinários, né? Tipo, sem reflexividade. E o imaginário orientalista, né? O imaginário do Ocidente sobre o Japão. Junta dois como é que é? Como é que chama o Bembe? Afabulações? Duas afabulações e monta uma narrativa de Sessão da Tarde, literalmente, né? Sim. A brincadeira é quase tão boa. Não, e essa notícia é quase tão boa quanto aquela notícia que eu comentei no programa que eu gravei, do cara que tentou roubar cabras. Pode na crer. França e fugiu com elas no metrô. O cara rouba uma cabra e foge no metrô e acha ruim que foi preso ainda. Qual foi? Tô só roubando a cabra aqui, me dá licença. Só não é mais inteligente do que pagar o resgate no sequestro com um cheque predatado, né, cara? Olha o portador. E eu queria só fazer um pequeno adendo sobre a música que eu escolhi, porque ela tem uma... Eu gosto muito dessa banda porque eu acho as letras muito divertidas. E como você tinha falado de ser um pessimista, né? Uhum. Essa música é justamente um cara falando que você quer fazer de mim um otimista, mas não é do meu feitio e tal. E daí em algum momento ele fala, olha, é que eu sou um tão bom pessimista que é um desperdício de talento natural tentar me fazer virar um otimista. Amei, eu vou tatuar isso no meu corpo, cara. É muito bom. Cara, que quer dizer tá bem, né? É muito complicado, assim, é uma receita de sorvete que envolve muito trabalho, precisa ter basicamente, você precisa de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, um vidro de leite de coco e um pacotinho de coco ralado. Todos esses ingredientes. Aí você faz um processo muito complexo, que você mistura todos eles e daí você coloca no congelador. E é isso. Que você... Peraí, cara, não, isso não foi uma receita, isso foi uma lista de ingredientes. Isso é coisa de maconhado, tá ligado? Isso aí. Isso é culinária, cara. De maconhado, sabe? O cara dá na nariz. Vocês já viram? Eu tenho. Mete tudo que tá aqui, o que tá aqui na geladeira? Coco. Inclusive, assim, se a pessoa achar que é muito doce, porque hoje em dia os creme de leite vêm naqueles pacotinhos menores, né? Agora não tem mais o pacote maior de creme de leite, que é do mesmo tamanho do de leite condensado. Pode crer. Sabe? Uhum. Esse problema é muito sério. Então, se, né, problema sério na vida. Então, pode white colocar... people problems, né? Nossa, total. Aí você pode colocar duas coisinhas de creme de leite com uma grande de leite condensado. Ou você pode pegar e comprar o pequeno de leite condensado e o pequeno de creme de leite, só que aí você vai fazer menos sorvete. Mas é isso, é só você misturar e colocar no congelador, é a melhor receita que existe. Eu acho que pro próximo sorvete. Programa, além da Tupá, a gente vai ter que contratar um Louro José, cara. Imagina o que seria a Tupá falando isso com o Louro José dando pitacos. Ana Maria! A gente pode inventar um bonequinho. Vamos pensar nisso. O Benzinico. Ou a gente pode pedir. Benzinico.